A vitória de um líder é uma conquista diária, feita de pequenos gestos e atitudes. A Golden Cross reafirma esta verdade a cada dia, se empenhando ao máximo para que você possa usufruir de nossa liderança com toda a tranquilidade que a vida merece. Golden Cross.